Márcia Felipe, a sua boca tá falando amor pra ela, mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dela você não tem sensações, mas se me veja sente frio na barriga. Vamos apostar que isso não é amor. Se olha nos seus olhos dá pra ver. Fica com ela pra manter status e fica comigo porque dou prazer. Amor pra ele, mas o seu coração sabe que é mentira. Do lado dele você não tem sensações, mas se me beija sente frio na barriga. Vamos apostar que isso não é amor. Se olha nos meus olhos dá pra ver. Fica com ele pra manter status e fica comigo porque eu dou prazer. Por mim tudo bem, eu corro esse risco. Na rua com ele, na cama comigo. Gostou, faz barulho aí.